erano. Meu direitinho me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei, mas logo vi, me enganei. O meu sonho se acabou. Foi só botar as alianças, meu amor, desconfiança. Foi assim que me tratou. Que cruel a minha sogra, preferia uma cobra a um filme de terror. Eu quero bem a minha sogra, quero sim, quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero. Com qualquer tipo de cobra, trato ela sempre. Quero ela sem cintura, sim, eu quero sim. Se tu achas que é coitada, toma ela embrulhada de presente para ti. Este foi o hino de todos os genros de Portugal. Sim, porque eu quero bem a minha sogra. Se é para mentir, mentiu. Se eu ralho com as crianças, me critica sempre a mansa, me chamando de animal. Animal! Se eu ralho com mulheres, mete a boca, mete os pés. Minha filha casou mal! Não aguento este tormento, afinal dou um sustento para a megera do meu lar. Abra o olho, meu irmão, que feliz foi o adão, sem sogra para incomodar. Eu quero bem a minha sogra, quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim, quero sim, eu quero sim. Que escavela em xararaca ou qualquer tipo de cobra, trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sogra, quero sim, eu quero sim. Quero ela sem sintoma ter, quero sim, eu quero sim. Descobertas. Descobertas em 96.2 de França, Orleans, para todo o mundo em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Bonjour à tous et à toutes, il est 17h sur Radio Arc-en-Ciel. Voilà, vous êtes avec Manu dans l'émission Découverte de 17h à 19h. Vous pouvez aussi nous écouter sur internet sur le site www.radio-arc-en-ciel.fr. Et oui, c'est le week-end, c'est la fin de semaine. On va pouvoir se détendre en écoutant Radio Arc-en-Ciel. Yeah.

aquele em que tu me deixaste, não posso esquecer. Na chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido, gritava a cidade. Sob a chuva, há instantes morrerá. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. C'était au Jorge Fernando à Chuva. Et on continue avec Maria Lisboa, Vivir a Vida Louca. Alors donc Maria Lisboa qui sera avec Radio Arc-en-Ciel le 9 novembre à la salle de Montistion à Saint-Jean-de-Blanc. Réservez déjà cette date. Vou ficar aqui sozinha. Vou me vestir e bater.

próxima. O teu cabelo loiro, os teus olhos da cor do mar, são tão lindos, os teus lábios de estar. Eras tu, eu bem sei, aquela miúda que eu amei. Eu senti tanta vez e nunca mais te esquecerei. Ponho pau na gingerela, com a canela é que fica bem. ginger e bem. Eu ponho o pó na gingerela, ou a canela é que fica bem. Eu ponho o pó na gingerela, boa como esta ginger e bem. Acho que te vi, eu jamais irei esquecer. O teu perfume no ar, o teu sorriso fez-me apaixonar e me entregar. Vivemos apaixonados, um grande amor. Nosso mundo era perfeito. Hoje confesso que fui a culpada por não estares aqui ao pé de mim. Fomos dois loucos sem medo de amar. Fomos dois versos perdidos no tempo. A nossa história de amor jamais irá acabar. Ficou tanta coisa por dizer, tantas noites juntos ao luar. As loucuras que juntos vivemos, o tempo não pode apagar. Primeiro beijo, primeiro olhar, juntos ao anoitecer. O teu olhar, o teu toque em meu corpo fez-me enlouquecer e me perder. Foi o ciúme de ti que nos separou, o medo de te perder. Hoje confesso que fui a culpada por não estares aqui ao pé de mim. Fomos dois loucos sem medo de amar. Fomos dois versos perdidos no tempo. A nossa história de amor jamais irá acabar. Ficou tanta coisa por dizer, tantas noites juntos ao luar. As loucuras que juntos vivemos, pode apagar. Ficou tanta coisa por dizer, mas hoje estou aqui para te falar que as horas de amor que trocamos ficaram em meu coração. Eu sei que tu vais voltar. Falar, Vitória, eu não ligo. E se falam como eu vivo,

bem que com teu chale me cobriste e eternos carinhos tu me deste. Foste tão divina no amor maior que existe. Deus te pago tudo o que por mim fizeste. Quem dera ter esse abrigo outra vez. Chale negro, tanto bem que este me fez. Quem dera ter esse abrigo outra vez. Quem me dera ter esse abrigo outra vez. Et voilà, il est 18h56, mon émission arrive à sa fin. Donc moi je vous donne rendez-vous vendredi prochain de 17h à 19h. Je vous laisse en compagnie de Teresa avec une nouvelle émission qui s'appelle LDT, hein, l'air du temps, qui vous parlera de son émission juste après moi. Et voilà, il est 19h, donc je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de semaine et à vendredi prochain. paixão. É tão bom falar de ti, amor. Tanto tempo sem sentir o bater do coração. Sente ter ao pé de mim, amor. O que eu queria voltar pra ti. O que eu queria ter-te aqui. Fala-me de ti. Fala-me de ti. Alguém ou ninguém te quer. O que eu queria voltar pra ti. O que eu queria ter-te aqui. Falando de ti. Falando de ti. Com a graça, que por sinal é Maria, mas não passa de uma amiga, companheira da alegria. A rosa que eu adoro, para mim tem mais beleza, tem aroma do amor, é uma rosa portuguesa. Já, já, já, já escolhi o meu amor. Ela é Rosa Maria, que tem o nome de flor. Já, já, já, já sou um homem feliz. Escolhi Rosa Maria, o coração a seguir. Já, já, já. Já escolhi o meu amor. Ela é Rosa Maria, que tem o nome de flor. Já, já, já, já sou um homem feliz. Escolhi Rosa Maria, o coração assim quis. Já escolhi o meu amor. Ela é Rosa Maria, que tem o nome de flor. Já, já, já, já sou um homem feliz. Escolhi Rosa Maria, o coração assim quis. Já, já, já, já escolhi o meu amor. Ela é Rosa Maria, que tem o nome de flor. Já, já, já, já sou um homem feliz. Escolhi Rosa Maria, o coração assim quis. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Christine, bonsoir Teresa. Bonsoir Manu. Voilà, donc Teresa, c'est la nouvelle animatrice qui passera de 19h à 20h30. Oui, oui, toute nouvelle. Voilà, avec une nouvelle émission qui s'appelle LDT. Et LDT, elle va nous en parler, elle va nous dire à quoi consiste cette émission. Christine va se permettre de prendre un petit peu la parole. Vas-y. E como eu digo muitas vezes, a nossa comunidade portuguesa tem que sempre estar em prol e estar sempre presente na nossa rádio. O que mais nós precisamos hoje é que as pessoas se digam que a rádio deve continuar em língua portuguesa ao máximo. Pensa isso, somos imigrantes e temos o nosso português, um bocado, talvez, afrancesado, mas o mais que conta é que a nossa rádio continue em língua portuguesa. Pensei, muitos dos nossos animadores falam uma parte em francês e passam a música portuguesa, cada qual fazemos à nossa maneira. Mas o mais importante hoje é que a comunidade portuguesa continue sempre a ouvir, a lembrar o que era, o que é Portugal, através de nós imigrantes, porque é importante que continuemos nessa linhada, não é assim? Por isso, a Rádio Arc-en-Ciel tenta sempre ao máximo de encontrar novos animadores. Hoje, alguns de vocês já vão talvez relembrar esta voz que já foi voz da rádio e que volta novamente com o seu programa. Bienvenue, bem-vinda. Muito obrigada, Cristina. Boa noite. Não sei se está a funcionar bem. Muito bem. Talvez muito bem. É uma emoção incrível estar aqui perto de ti. Porque, claro. É verdade que tenho trabalhado aqui na Rádio Arco-Íris, mas encontrarmos-nos por vezes, mas com menos tempo, e eu estou incrivelmente feliz de me encontrar hoje aqui ao teu lado para apresentar, claro, uma nova emissão, um projeto no qual estamos a trabalhar há bastante tempo. Claro. E talvez aproveite para relembrar esse evento que aconteceu aqui em Orléão antes do verão, porque eu fiquei mesmo já há bastante tempo, que eu vou dizer outra vez tempo, que não tinha tempo, mas sim, havia mesmo muitos portugueses que disseram sim à festa da Rádio Arco-Íris. Espero que sim, e na verdade nós, Rádio Arconciel, que seja o nosso pequenino grupo de benévolos, ou então o nosso conselho de administração, tentamos sempre fazer ao máximo para que essa festa nunca vá abaixo. Para isso precisamos sempre que os ouvintes, que os animadores, que a comunidade portuguesa esteja sempre presente, para que nós tenhamos a força e a vontade de continuar. Então situámos-nos desse modo no tempo, porque nos tínhamos encontrado de um modo muito rápido, mas essa festa foi o que eu considero mesmo um sucesso incrível, e estava também muito calor. Vontade de ir de férias a Portugal. Portugal, esse país maravilhoso, acho que no verão estiveste em Portugal. Claro. O mar, tudo. Tudo o que constitui Portugal, nós gostamos todos, não é assim? E é por isso que nós, imigrantes, agora, através da rádio, através da música, através dos nossos programas, damos vontade àqueles mais novos que não têm oportunidade de conhecer Portugal, talvez através das nossas emissões, através das nossas músicas que passamos, que eles ganhem novamente amor à nossa pátria, que é Portugal. Então, falas desse modo de Portugal, vê-se que tens essa paixão pela rádio e, sobretudo, por Portugal. Falamos da comunidade portuguesa presente aqui na região centro, sobretudo, mas vai além da região centro. Eu percebi que aqui na Rádio Arco-Íris também vai além de Portugal. Dizes sempre que somos um alemão. E isso faz de um trabalho aqui que é feito, que é bastante, muito, muito interessante, e começa hoje. E eu queria sobretudo agradecer aos ouvintes da Rádio Arco-Íris e vocês que estão hoje aqui para me acompanhar também neste, claro, primeiro dia da emissão. E seja já bem-vinda novamente, então, com este programa. Tudo de bom, e fala-nos um pouquinho então desse novo programa que vais apresentar a partir de hoje, a primeira, que vai ser todas as sextas-feiras das 19h às 20h30, salvo erro. Sim, vai ser isso mesmo, até às 20h30. O que é que eu poderia dizer? Que é de certeza a lusofonia que vai estar presente a esta hora, essencialmente a lusofonia. Acho que fazer uma ligação com os outros programas reforçam um pouco também essa solidariedade que existe na comunidade portuguesa, sobretudo para ter essa vontade de continuar a aprender o português, que não deve ser muito fácil. E dizer então que imigração, claro, mas não é só imigrantes, são também esses filhos de imigrantes que se podem considerar como, talvez, com a nacionalidade do país onde nasceram, mas que tenham sempre essa ligação com o país de origem, e neste caso que é o Portugal. Muito bem, então, como já viram, um programa muito interessante, onde vocês vão poder se ligar a Portugal através da voz de Teresa. Claro, mas hoje vou sobretudo tentar, a nível do material, ligar um bocadinho mais ao material e tudo isso. Agradeço sobretudo amanhã que vais fazer. Ça revient tout seul, ça. Ah, está a colher também o animador. Je dis, Teresa, c'est quand même une ancienne animatrice, donc voilà. Tout à fait. C'est le début, après ça va revenir tout seul. Je vous remercie. Oui, le matériel, aujourd'hui, je vais faire un peu plus, et ça m'intéresse. ça demande un petit peu de mais temps et je vous remercie. Excusez aujourd'hui, je pense que les auditeurs le comprendront bien, que voilà, il te faut du temps pour te remettre dans le bain. Mais de ce côté-là, je pense qu'ils t'en voudront pas. Non, c'est l'air du temps aujourd'hui. Voilà, nous sommes dans le thème l'air du temps, qui est le nom de cette nouvelle émission. Donc l'air du temps avec Teresa, tous les vendredis de 19 à 20h30. Donc on va lui laisser place pour qu'elle s'installe et qu'elle démarre ce nouveau programme. Merci beaucoup. Voilà. Et lingua portuguesa et musique portuguesa, comme vous si je quisais, mais je, Teresa Taka, convosco. Et on te souhaite une bonne émission, Teresa. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous aux auditeurs. On va passer un petit peu de musique en attendant qu'elle s'installe. Tout à fait. Et on va mettre Larissa au maillon. Ciao. Viré nos freins, ben, ben, ben.